girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. And done, I just never took the time. You were always on my mind. I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. As músicas que tocam seu coração tocam aqui no Encontro Central. Depois do intervalo, a nossa linda, belíssima tradução que você vai amar. Não saia daí. O amor não prende, liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Criar expectativas demais pode gerar decepções. Quem ama de verdade, sem apego, sem cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Fala Brasil apaixonado, gente que ama, gente que se apaixona, gente que tem um sentimento puro e verdadeiro. Como vai você? A partir deste momento, a gente vai amar um pouco mais, com mais sinceridade, integridade e com muito, mas muito tesão. Eu sou Fabrício Brandão, que a partir de agora te faço companhia. Nós iremos ficarmos juntos em 2 horas, ouvindo lindas canções. Voltaremos ao passado, voltaremos no tempo e no espaço com lindos flashbacks. E claro, as mensagens do coração e a nossa tradução. Hoje é sexta-feira. Para você então, um ótimo programa, uma boa sexta-feira e tá no ar o nosso Encontro Central. Encontro Central. Sleepless alone tonight. If it's wrong to love you, then my heart just won't let me be right. 'Cause I'm drowned in you and I won't pull through without you by my side. I'd give my all to have just one more night. Be your body next to mine. can see you clearly, vividly imprisoned in my mind, and yet you're so far like a distant star. I'm pushing on to love. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Joy, but it hasn't.

Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. No Encontro Central. Coming from a rainy Thursday on the avenue, thought I heard you talk softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer day. action or coincidence, once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Like like Sunday morning. As mais belas canções de amor estão aqui no nosso Encontro Central, que volta daqui a pouco com os recados do coração. O amor está no ar, apresentamos Encontro Central. Todo o Brasil está ligado na emoção do Encontro Central. Alô, meus eternos namorados, estamos de volta para mais uma hora, nossa última hora de paixão ardente aqui no seu rádio. Eu sou Fabrício Brandão, o porta-voz das suas emoções. Agora está chegando a hora da nossa tradução. Aumente o volume e venha amar junto comigo no Encontro Central. Menina, você é para mim tudo o que uma mulher deveria ser, e eu dedico minha vida a você para sempre. Um amor como o seu é raro, deve ter sido enviado do céu, e sei que você permanecerá assim para sempre. E nós dois sabemos que nosso amor irá crescer. E para sempre assim será, você e eu. Ou você é como o sol, afugentando toda a chuva. Quando você chega perto, traz dias mais brilhantes. Você tão perfeita para mim e para sempre será. E eu vou amar tanto você para sempre. Venha comigo, minha doçura. Vamos formar uma família. E eles nos trarão alegria para sempre. Ô garoto, eu te amo tanto. Não encontro maneiras suficientes para você saber, mas você pode ter a certeza, sou sua para sempre. E nós dois sabemos que nosso amor irá crescer. E para sempre assim será, você e eu. Ou você é como o sol, afugentando toda a chuva. Quando você chega perto, traz dias mais brilhantes. Você é tão perfeita para mim e para sempre será. Eu vou amar tanto você para sempre. Eu vou amar tanto você pra sempre. Um encontro de amor, emoções e saudade. Encontro Central. Oh, thinking about all our younger years. There was only you. Wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, that's over now. You keep me coming back for more. And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. Thank you.

músicas inesquecíveis. Encontro Central. Canções imortais no Encontro Central. Música.

Só me dá o exemplo. say I miss the things you do. I just wanna get back close again to you. But for now, your voice is near enough. How I miss you and I miss your love. And oh, all the days that pass me by so slow, all the emptiness inside me flows all around, and there's no way out. I'm just thinking so much of you, there was never. Músicas inesquecíveis. I've gotta take a little time, a little. little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm as life grows colder. In my life there's been heartache and pain. Encontro Central, você ouve, se apaixona. Que bom ter você aqui em nossa companhia. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência em todo o Brasil, onde quer que você esteja. Um beijo e um abraço muito carinhoso do Fabrício Brandão. Vou ficando por aqui. Obrigado a você que ficou até agora comigo nesta maravilhosa sexta-feira. Para você então, uma sexta-feira de amor e de muita sorte. Bom final de semana e até segunda-feira em mais uma edição do nosso Encontro Central. O Brasil inteiro. sendo raiz.